Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. DM, tranquilo, cara? Certinho. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 4 de... Dia 4 de julho. Julho. De julho. 2005. Opa. Tá ligado, viu, cara? Alô. DM, vamos começar o programa de hoje, histórica edição do programa da gente. Do jeitinho que a gente acabou segunda-feira passada, pode fazer um mix aqui? Lógico. Vai lá baixando devagarzinho aí, pra criar um clima. Teve um monte de gente reclamando, cara. Pô, logo no final do programa. Dá pra mostrar de novo? Começar o programa segunda-feira que vem? Então tá, né? And I'm just about to lose my mind. isso aí é igual peito de homem, barata e o amigo meu, Mirandinha, não serve pra p*** nenhuma. Ronca, ronca, cidade. A Rádio Rock. São mais ou menos 11 minutos de I Heard It Through the Grapevine com Creedence Clearwater Revival, nome daquele jogador que foi do Goiás, não sei onde é que ele tá, deve estar na Turquia, que nós encerramos o programa segunda-feira passada, você lembra? Certo, lembro. E fez um sucesso retumbante, uma banda espetacular, né, cara? O programa de hoje, como é uma característica do programa da gente, do Ronca Ronca, está sendo feito nesse exato momento. Não há absolutamente nada pré-escrito, né? Conforme a onda que nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Cidade, a gente vai tocando, né? Só uma pergunta, essa música é deles mesmo ou é do Marvin? Não. A música é do Whitfield, de Strong, célebres compositores da black music americana. Mas então, quer dizer, Marvin Gaye também já era uma versão. Já. Total. Pra mim era do Marvin Gaye. Vivendo e aprendendo. É, vivendo, falando, Rock Rock é uma aula. Mas ouve só, o programa de hoje, eu disse que é um programa histórico, porque assim como desde setembro a gente já trouxe alguns amigos ao vivo ou por telefone, como Yuka, Tom Leão já esteve aqui, enfim, pessoas que há muito tempo ajudam o Ronquinha a manter a pipa lá em cima, hoje nós temos a presença de dois amigos que eu fiz nos últimos tempos, que vieram exatamente do programa, das festas que eu faço, o Cristiano e o Guilherme aqui, que vão mostrar o que há de mais bacana na música planetária. E aí, bonitão, tranquilo? Tranquilo. Chega aí, pode se aproximar o microfone, porque é através dele que todo mundo vai ouvir vocês, né? E aí, Crast, beleza, cara? Pô, tudo 100%. Muito orgulho aí de estar participando aí do programa Ronca Ronca aí. Vocês já tinham visitado um estúdio de FM, assim, de tão perto, não? Primeira vez também. E a sensação? Que nem o nosso amigo Guilherme falou, parece excursão escolar, né? Mas aqui não pode tocar em nada. E o interessante é o seguinte, a presença aqui de ouvintes que se tornaram amigos, ou não, né? Pessoas que a gente conhece, posso ir no rádio, não sei o quê. Eu nunca fui muito a favor disso, porque eu acho que o rádio, a onda é você imaginar, é delirar, né? Viver nesse sonho que o rádio pode, talvez seja um dos únicos meios de comunicação que podem propiciar realmente a coisa do delírio absoluto, né? É como então, livro, né? Então, quando a pessoa está aqui, eu acho que a realidade passa a ser outra. Por exemplo, o John Peel é um ídolo, o Big Boy foi um ídolo pra mim. Eu sempre tive muita vontade de conhecê-los, falei com ambos os dois, mas eu nunca tive vontade de ver o programa deles, porque a minha onda sempre foi exatamente ficar do outro lado da latinha, imaginando como que a coisa se processava. Mas como o Guilherme e o Cristiano se tornaram realmente muito próximos, nós nos tornamos muito próximos, e eles demonstraram essa vontade, que pra mim é maravilhosa ter dois amigos aqui que vão mostrar músicas que eu não mostraria, vão falar coisas que eu não falaria, e nós vamos comentar como Live 8, vamos comentar o rádio, vamos comentar putaria, futebol, caralho, A4, né? Uma coisa linda, e com Creedence ao fundo. Guilherme, alguma das pepitas de ouro que você trouxe aí pra gente? Não, só fala assim, o que vem à mente. Eu trouxe um CD da Blood and Fire, uma coletânea de reggae, soul, funk. Trouxe um CD japonês de funk do Rio, mas não um Tigrão, não esperem Tigrão, nada disso não. É Tony Tornado e rapaziada do mesmo naipe. Trouxe Gang of Four, trouxe Dem, banda do Van Morrison, trouxe outras coisas. E Crash, qual é o cardápio? Eu trouxe Arthur Russell, Drake, Prefuse 73. O Cristiano é responsável por eu ter conhecido o Arcade Fire, que a gente vem mostrando, vem sendo falado pelo Rio Fanzine, né? Arcade Fire também, como é que pode faltar? O Crash foi o cara que me presenteou com o disco do Arcade Fire, que nós vamos mostrar mais uma vez aqui no programa de hoje. Arcade Fire faz Beltinho, né? Feito, parece que está confirmado. Aliás, olha, as coisas que estão confirmadas, é bom dizer, não estão assinadas, hein, gente boa? Eu quero um pai de tamanho meu andar. coisa linda. Agora, só pra terminar, o que você queria dizer pra todo mundo que tá assistindo você? Eu queria dizer que esta é a maior surpresa de eu estar aqui em Salvador. E agora vai pra São Paulo, né? Agora eu vou pra São Paulo olhar os paulistas que eu nunca vi. Quer dizer, nunca vi, não que eu não vejo pra ver, mas presto atenção, né? Pois lá em casa tem um pé de pau com o nome Jurema Preta. Mas pra cima tem um diabo com uma velha, fiz a velha quebrando a espoleta. Mas pra cima tem um diabo com um macaco, fiz um macaco fazendo tanta careta. Mas pra cima tem um diabo do valente, um valente com um punhal na mão direita. Mas pra cima tem um diabo do soldado, tem um soldado tocando as espoletas. Ô, tamanqueiro, quero um pai, eu quero um pai. Quero um pai de tamanco pra eu andar. Tamanqueiro, quero um pai, eu quero um pai. De tamanco pra eu andar. Eu dei uma tapa no diabo da velha, ela deixou de quebrar de espoleta. Eu dei uma tapa no diabo macaco, ele deixou de fazer tanta careta. Eu dei uma tapa no diabo valente, ele caiu com o punhal na mão direita. Eu dei uma tapa no diabo do soldado, ele deixou de tocar tanta correta. Ô tamanqueiro, quero um pai, eu quero um pai. Eu quero um pai de tamanco pra eu andar. Ronca, ronca. Pego um alvo que pode manter demora. Da pontinha dos cabelos fiz fora. Eu fiz na banca de dois tambores de mim. Coloquei o trem na linha, o maquinista apitou e foi embora. Boa hora do palco mesmo. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Campina Grande, 6:30. Bom avisar que nós não estamos em Campina Grande. Esse aqui é um programa de rádio, hein? Com a melhor equipe de reportagens do nosso rádio para colocar você em dia com a notícia. Também é um programa de rádio. Anunciando... Essa é a faixa que abre o CD espetacular que nós mostramos segunda-feira passada, a trilha sonora do filme do Robertinho Berliner, com as ceguinhas de Campina Grande, e o segundo disco com releituras, que mostramos várias aqui, né? Mombojó, Benegão, Paralamas, Benegão, Canastra, coisa de louco, né, cara? Muito boas, todas tocáveis. As ceguinhas de Campina Grande viraram estrelas de cinema. A pessoa é para o que nasce. As irmãs Maria, Regina e Conceição Barbosa, que todos... Vocês já viram o filme, Cristiano, Guilherme? Ainda não. Também não. É, meu amigo, é bom correr atrás. Acho que já avisamos, parece que só tá passando em um lugar, né? Ali na Laura Alvim, né? Acho que é na Laura Alvim, né? Então... Carioca TV Zero. TV Zero, rapaz. Um antro de vascaínos esse lugar. Bem cedo, que eu me acordo de 5 horas. Aí eu liguei o rádio. Ouviu o ronca-ron? Eu tava escutando o matutino Barburema. Aí escutei dizer assim... Cega tá sendo estrela de cinema. Ai, meu Deus, que eu quase que eu caio. Antes da apresentação da ceguinha, nós ouvimos uma banda que pertence ao pacotão de grupos britânicos que vem tomando conta da cena. O grupo Nine Black Alps, um compacto que tem a música Shutdown, que nós ouvimos, acabamos de ouvir. Obra e graça de Marcelo Caipirinha, lá em Leeds. Capa bacana pra caramba. Christ é um designer? Pode avaliar aí o trabalho. Sensacional a ilustração aqui. Tá pesadíssimo. Muito bonito. Compacto... Guilherme, você já separou uma das suas... Pedradas. Pepitas de ouro, né? Já separei. Quer falar agora ou... Deixa a galera sentir primeiro. É mesmo? Então vamos. Vem de lá também, né? Vem de lá. Ronca, ronca. Eu nasci no dia 12 de outubro de 1944. O meu nome é Maria, mas eu quase não sou conhecida por Maria. Porque muitos chamam Lia e os outros chamam Maroca. Mas quem inventou Foi a minha irmã que inventaram. Ela fala que foi a gente que inventamos. Mas não foi a gente que inventamos, foi a vizinha. Aí vocês ficaram. A vizinha ensaiou e vocês ficaram com o outro maior. Espetacular, né, rapaz? Com a desorientação aqui do Smashing Pumpkins, ao fundo uma notícia, Demi, que a nossa torcida está aguardando há muito tempo. Chegaram, finalmente, os discos do Furto, os 10 CDzinhos do Furto, que nós fizemos promoção quando a banda, o Yuka, esteve por aqui. Só que o disco não está completo, não é que esteja faltando a capa ou o disquinho, propriamente dito. Está faltando o autógrafo da banda. Aí? O que provavelmente vai levar com que a gente fique com os disquinhos até o Natal, mais ou menos, quando a banda vai se juntar de novo, né? Brincadeira, já falei com o Yuka, provavelmente amanhã a gente vai cruzar os bigodes e a rapaziada do Furto vai autografar os CDs. Amanhã, terça-feira, papo de quinta, os disquinhos já devem estar por aqui. Aí o departamento de promoção, como eu já disse várias vezes, né, entrará em contato com os sortudinhos, né? E aí, Christ, o que que tem aí ao fundo, cara? É o Smashing Pumpkins, não? Um Smashing Pumpkins gravado no programa John Peel. John Peel. Comprei esse disco, sei lá, faz uns 12 anos. Na época que o Smashing Pumpkins... Na época que o Billy Corgan, acho que tinha cabelo ainda. Com cerveja, né? Dá pra voltar, né? Agora, a música, você... Cara, eu confesso que eu não identifiquei como sendo uma música do Animals, né? É uma música do Animals. Ah, tem autoria aí? Tem autoria. Não, tem autoria não escrito no CD, ó. Ah, tá. É, eu ia, rapaz, pesquisar não, e tudo. Não que eu seja... um profundo conhecedor do Animals, mas não identifiquei o que é bom. Eles devem ter ido catar uma pepita de ouro, né? Tem um valor incrível, os Smashing Pumpkins. Vocês foram muito bons. Ô, Christ, vamos direcionar aqui a manja, a parada. O Yandy parece um veterano da radiodifusão, olha só. Que espetáculo, né? E antes dos Smashing Pumpkins, nós ouvimos o quê? Ouvimos a Certain Ratio, mais uma banda de Manchester, da mesma leva de Joy Division, Dirty Column e centenas de outras que arrebentaram mais do que o A Certain Ratio propriamente dito. E o engraçado é que hoje o A Certain Ratio vem sendo redescoberto, né? Ou praticamente descoberto, porque eles tiveram uma coletânea lançada pela Soul Jazz, né? Essas são Soul Jazz. Que nós citamos aqui, que lançou recentemente a coletânea do rock paulistano do início dos anos 80. E mais recentemente lançou outra espetacular do Mark Stewart, que eu até trouxe um vinil dele. Pop Group. Do Pop Group, né? Mark Stewart and the Mafia, essas coisas todas que o Demi adora, toca muito lá no Empório. O Demi sai daqui, vai direto pro Empório, balançar o esqueleto, bater papo com as turistinhas, ficam por ali, né? Coisa linda, né? Hoje é dia, vamos lá. Tomar uma gelada no Empório, mas tá. Mas, ô Demi, você falou que o momento principal do Live 8 foi o... Não, pra mim, né? Não, pra mim também foi. Mais emocionante, assim, foi Wish We Were Here, eu achei. Engraçado que eles não se olhavam, né, cara? Eles não falam, assim, não sei se eles se falaram lá nos bastidores, não sei se eles vão tocar daqui pra frente. Eles falaram que não ensaiaram, que vão ensaiar agora, depois desse evento, né? Eu acho que seria melhor pra encerrar o negócio com chave de ouro, aí eles, pô, dar um abraço no outro no palco. Seria alucinante, né? Acho que venderia o festival muito melhor. Mas eu acho que eles chegaram a se abraçar ali, assim, por sorrisos, por... Não, acho que nem isso, cara. Não? Não, acho que... Eu senti um clima bom, cara. Rolou um clima? Acho que rolou um clima. E vai continuar isso? Perigoso isso, hein? Acho que rolou, cara. Mas é com essa música. A música é a mais importante. Rolou perfeito. O que você acha? Você como um músico. Que isso, cara. Vocês assistiram o Live 8, Guilherme? Eu assisti uns pedaços. Eu não. Não viu The Killers, Kaiser Chiefs? De nada. Vem cá, o Guilherme. O que você gostou lá do Live 8? Eu assisti pedaços e não tem opinião formada. Um clima Jack the Ripper, assim, uns pedaços? É, foi uns pedaços. Melhor já assim. Já tem uma música aí já pra download, sabendo, né? É o quê? Uma música já saiu pra download, uma hora depois de detonada lá, já rolou. E a renda vai pra causa dele. Tem um negócio aí que a Rádio Cidade vai mostrar os melhores momentos, é isso? A música, ó, entre Paul McCartney e U2 mandando Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Uma hora depois já foi pra download. Alta tecnologia, talvez tenha sido o primeiro grande evento, né, com a... Toda a tecnologia de digital, de som, de comunicação, sei lá, 10, 11 cidades interligadas. Masterizaram o cacete a 4 em uma hora. Uma hora, isso é aí. Mas isso é maluco, cara. Pela BBC, né? BBC. Agora sempre tem algum prego que puxa a coisa, né, pro lado ruim. Gente dizendo que o Bob Geldof quer aparecer, que ele, isso tudo é, o fundo é... Ele queria se eleger diretor do clube ali da rua dele. Pô, brincadeira, o cara já fez isso em 85. É. Tá nessa causa há muito tempo, né? Então, porra, o cara, se não for ele, vai ser quem? Se um outro panarista vai entrar e vai receber a mesma crítica. Aí o cara tá. Ah, o Demi tá querendo aparecer. Porra, o Guilherme, pô, Guilherme, vai fazer um negócio que junte não sei quantos bilhões de espectadores por uma causa que é melhorar, né, uma situação social, não sei o que, babá. Porra, qual é, cara? Não tem mais o que fazer? Jogar pelada ali? Legal que não tinha dinheiro envolvido também, né? Hein? Não tinha dinheiro envolvido na parada. Né? Não, então, uma coisa de conscientização mesmo, porque a porrada vai comer agora lá na Escócia, né, cara? Ah, vai. So you think you can tell. O mais engraçado é que esse vinil aqui é uma edição nacional do Wish You Were Here. E eu gosto muito dessas coisas, dessas marcas. Eu já escrevi sobre isso no site do Ronca Ronca também. É muito ruim quando rabisca, cola coisa no disco, né? No vinil principalmente, né? Que hoje em dia é mais difícil de você conseguir. né? Tem gente que tem o hábito de botar um nome, isso eu não acho legal. Às vezes até pode ficar uma coisa bacana. Mas esse disco aqui, rapaz, tem um... Vê aí, Guilherme, você que gosta dessas coisas gráficas. Ele tem um selo dourado no canto superior esquerdo. Olha só o que tá escrito. Diz aí pra rapaziada. Crazy Sound. Discos nacionais. Guanabara. Né? É do estado da Guanabara. Mas eu, olha onde é que é o endereço. Praia de Botafogo 324. Loja 14. Uma galeria ali na Praia de Botafogo chamada... Quer dizer, a loja chamada Crazy Sound. E Guanabara, esse disco é de 75, né? A Guanabara já tinha ido pro espaço há muito tempo, né? Será que ela volta? Seria bom, né? É. A loja? Também. A loja, né? Mas acho que essas marcas, assim, elas dão uma dignidade, assim, ao disco, né? O disco tem dignidade, né, cara? Lógico. Personalidade, essa coisa toda. Até por ela se manter aí até hoje. É, exatamente, pô. E o selinho. Do dono também, né? O selinho é mais interessante do que a capa em si, porque a capa existem várias. Esse selinho provavelmente escassearam, né? Uma informação muito bacana que eu li hoje no site do New Musical Express, nme.com, talvez um dos maiores fornecedores de informação interessante, é que imediatamente após o show do Live Aid, as pessoas ficaram totalmente desabotinadas a fim de ouvir aquela música ainda em casa. Então o que aconteceu? Houve uma gigantesca corrida às lojas de disco, maluco. Christ, Guilherme, Demi. Talvez o Pink Floyd tenha sido a grande sensação, né? Por tocarem juntos, formação original, não vamos contar o Syd Barrett lá atrás, né? Uhum. Mas a formação clássica do Pink Floyd, repito, sem o Syd Barrett, mas com o Roger Waters, depois de 20 e tantos anos, voltou ao palco, né? Então, houve uma busca frenética aos discos do Pink Floyd. Vocês têm ideia de qual percentual de aumento das vendas dos discos do Pink Floyd no dia seguinte? O show foi, quer dizer, hoje, né? É. Quando foi, sábado ou domingo? Sábado. Foi sábado. É. Porque o comércio lá fica aberto domingo, as lojas ficam abertas direto, né? Domingo, segunda-feira. Chuta aí. Quem é o... 55%. Chuta aí, Guilherme. O Christ. Também vou na faixa dos 40, 50% aí. Demi. 80%. É. Vou dar uma segunda rodada pra você. Pode aumentar muito, muito. 140%. Christ. Pode aumentar muito. Triplicou? Muito. 200%. Guilherme. 250%. Demi. Ah, 300%. Maluco, os discos do Pink Floyd aumentaram em venda nos dois dias seguintes 1.343% as vendas, meu querido. Nossa. Em segundo lugar, veio o Who, com 863% de aumento de venda. Em terceiro lugar veio Annie Lennox, uma compilação do Eurythmics, com 500%. Tá bom, não? Nossa. Nossa senhora. Então o dinheiro tinha envolvido, né? Pô, mas... diretamente não tinha. O que mais tem é dinheiro, né? Isso é que faz a máquina girar lá, né, meu amigo? Se a gravadora pegasse esses 1000% aí e revertesse lá pra África. Qualquer hora até o Syd Barrett tá voltando lá do surto dele. É, e tá por ali, né? Tá por ali. Então, o Pink Floyd, acho que não tem um lançamento recente assim, né? O Division Bell, né? É, pô, tem tempo pra caramba atrás, né? Então, o Pink Floyd volta com a formação original, um show, 4 músicas, 5 músicas maravilhosas. Eu achei, assim, o máximo da da atração naquele momento do Live 8, né? Todo o globo terrestre vendo. É histórico, né? Pink Floyd. Histórico. E teve simplesmente um aumento de 1.343. Agora, isso, um monte de gente aumentou loucamente as suas vendagens em um dia, em dois dias, em algumas horas depois da apresentação do Live 8. Isso em outras cidades, né? Não só em Londres, em qualquer lugar, né, cara? E depois cai por terra aquele argumento do download, né? Pensei a mesma coisa agora. Pois é, isso é bonito, né? A galera ainda compra disco, compra muito. Não tem coisa melhor, não. Mas sabendo que vai comprar, né? Sabendo. A Pink Floyd você não precisa fazer download? Vai fazer um download, Pink Floyd? Vai ouvir pra saber? Ah, como é que é o bicho errei? É, lógico. Né? Não precisa, né? Tem alguma coisa no ponto aqui, Weyand? Tem. Tem uma coletânea de funks raros da década de 60, 70. Uma coletânea inglesa, mas tudo americano. E a maioria de gente desconhecida. Tem Donny Hathaway, tem Curtis Mayfield também aí no meio. Mas esse que eu vou tocar agora é conhecido, mas o nome que aparece no disco é totalmente desconhecido. Vai dizer quem é? Six. Depois na volta eu digo quem é. Ronca, ronca. Seria total, né? Total. Esse que aparece aí com o nome de Six, na verdade, ninguém menos que Sly Stone. Que desorientação, dando uma fugida da Epic, e era o titular, a gravadora titular dele, gravando para esses selinhos pequenos que estão reunidos aí nessa coletânea. Sly Stone é o pai do Prince, né? Por exemplo, um dos filhos que ele tem, né? Ah, com certeza. Oi. Total. Entre as centenas de filhinhos que ele gerou, né? Prole grande, a prole dele. A prole parece daquele outro caboclinho que a gente veio falar, né? Just like you. Sly and the Family Stone, pra rapaziada mais ligada no rock and roll ter noção, assim, lamentavelmente, né, Crash, não é uma banda executada no muito rádio. Pouco, muito pouco. No muito rádio pouco, brasileiro, né? Tem alguns sucessos, né? Dizem que os Marisa Monte, Carlinhos, como é o nome? Tribalistas. Deram uma plagiada, né? Em... Na banda, não se acredita que meteram um garfo ali? Ah, eu acho... Eu acho... Ficou muito igual. É, né? Eu acho. E o engraçado é que eu cheguei a ver numa mega loja dessas aqui da cidade um pacotinho com 3 CDs deles. O principal, There's a Riot Going On, que acho que é o disco dos sonhos do cara do Primal Scream. É isso que eu ia falar. Né? Uhum. E 13 pratas e 90 centavos, 3 CDs. Então, a rapaziada... Você tem acesso, não precisa importar, não tem nacional. Os fissurados em música mais... voltados para o rock and roll, quando ouvem alguma coisa assim de funk, né? Funk é uma expressão que tomou outro rumo no Brasil, né? Bom, mais que os rumos todos sejam muito legais, mas virou uma outra coisa, né? Então, é importante dizer isso que o Guilherme falou. There's a Riot Going On, que talvez seja o disco mais... entendido no sentido assim de ser a obra-prima da banda, é o disco de cabeceira do Bob Gillespie, do Primal Scream. Então... A coisa tem um peso diferente de outras coisas que você pode entender como funk ou, né, outras coisas de black music, né? Então é uma coisa muito especial os Lions. Tem muita coisa de rock também no meio do som deles. Não tocaram em Woodstock. Psicodélico, tem um psicodelismo aí em tudo. Tocaram em Woodstock. O Sly Stone, ele... futebolisticamente comparando, ele é um equivalente a quê? Não digo um Maradona, que poderia ter tido uma carreira mais longa se não fosse a maluquice, a despirocada sinistra da cabecinha dele, mas é um camarada que poderia ter feito muito mais coisa se não fosse atropelado pela... Mas parece que já fez, pelo menos pro bolso dele, que essa música aí ele gravou no estúdio da casa dele em Beverly Hills. É mesmo? Now don't you fear her. O Demi tá querendo apertar, né, cara? É, tá na hora, né? Recebi um e-mail essa semana de uma moça que diz que sobe pelas paredes. Quando ela fala assim, pô, Maurício, vamos dar uma apertada aí, não sei o quê. Eu falei, pô, mas Demi, olha esse dedo, vai dar. Dedo nervoso, né? Presta atenção aí, cara. Vamos lá, então. Vai. Vamos lá. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Cidade. A Rádio Rock. Aí, galera da Rádio Cidade, aqui é o Alan. Oi, galera, aqui é a Amanda. Cláudio. Eu sou o Cláudio. Esse é o Rally da Cidade. Acabei de ganhar um iPod Shuffle. Faturei um super iPod Shuffle. E fique ligado que durante todo o fim de semana... Tá rolando outros prêmios também, você também pode ganhar. Galera, vale a pena mesmo ficar ligado no fim de semana da cidade. Valeu, Cidade, a Rádio Rock. Rally da Cidade. A qualquer momento, durante todo o fim de semana, rolando os sons que você quer ouvir. Liberando os prêmios que você quer ganhar. Cidade. Mais músicas. Você entendeu direitinho? Cidade. A Rádio Rock. Alô, galera do Ronca Ronca, aqui é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte, eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Mandar um abraço pro Igor, nosso ouvinte de toda segunda-feira. Um beijo pra Marisa do Leblon, que também está sempre ligada no programinha da gente. Nossa, aí, cara. Um abraço pro Manuel. Aliás, eu era pra ter dedicado uma das músicas da Ceguinha pro Manuel, meu camarada, meu brother. Então, Manuel, sinta-se devidamente homenageado. Aliás, tu tá devendo, hein, maluco? Presta atenção, hein? Lançamento do programa de hoje. Eu acho que o Cristiano, o Guilherme já ouviu. Já há algumas semanas que a gente vem falando do nosso colega aqui de Rádio Cidade, o Tony Platão. Acabou de masterizar o disco, já gravou há algum tempo. E nós vamos ouvir uma faixa. O disco do Tony é totalmente... Ele nem sabe que eu tô mostrando o disco hoje aqui. Como é que é o nome da banda? É Tony Platão? Só... O disco é todo... É só regravação, né? Músicas conhecidas, outras... Ele pesquisou para catar esse repertório dele. Essa aqui talvez seja uma das músicas mais conhecidas. Já mostramos aqui na Rádio Cidade, não mostrei não, mas já toquei isso em Ronca Ronca na Rádio Imprensa. É uma música do Tim Maia chamada Sofre. Segura. engraçada. A gente ama, troca juras de amor, promete nunca se separar. A gente deposita uma confiança tão grande na pessoa amada, que jamais você poderia imaginar que a pessoa que você quer tanto esteja lhe traindo de uma maneira tão fria e suja. Você sente é tanta que às vezes você deseja até morrer. E dessa dor nasce um ódio, um rancor, uma espécie de vingança que eu agora vou cantar. Ser baixinho pra ninguém me ver o quanto eu sofro, pois amei você. Vou seguir o meu caminho triste como antes de te conhecer, porém marcado, humilhado, magoado, pode crer. Você foi mulher. Isso é ser mulher. Tá enganada, pois não é não. Isso foi pura podridão. Se valeu do sentimento puro e belo que eu tinha por você, para fazer das suas crueldades e maldades sem perdão. Então, está Tony Platão com seu disco ainda inédito. Tem uma regravação aqui dos Mutantes que o Tony fez. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar. Não, não é essa aqui mesmo, sente. Esquece, não pensa mais. Lenço azul. Aí estão os Mutantes na interpretação de Tony Platão no disco, repito, ainda inédito, né? Porque nós não estamos lá no Velho Continente, né? Quando você que... vê uma banda, ouve uma música e sai correndo pra comprar o disco. No programa ele não fala nada, não divulga, não fala nada. É, mas é, mas eu tô meio de intrujão mesmo tocando o disco aqui, cara. Não sei nem se ele vai gostar muito, né? Tudo bem. Vamos partir aqui para uma pepita de ouro, mais uma pepita, qual é essa expressão, pepita só, de ouro? Só uma informação, a Ângela, nossa ouvinte aqui, ligou falando que através do informe BBC, ela ficou sabendo que os dois lá, o David Gilmour e o Roger, se abraçaram mesmo, ninguém viu. Ah, é, rolou. É, pelo informe BBC, galera. Não, o clima tava totalmente amigável ali, eu senti isso, eu até comentei com algumas pessoas, eu não tenho registro do David Gilmour ficar rindo no palco em show do Pink Floyd, né? O cara é mais sério que um poste, né? Então ele dava gargalhada, levantava o bracinho, e o Roger Waters com aquela cara, quem gosta de futebol sabe a conexão que eu vou fazer, de Moisés, né? O zagueiro do Bangu e do Vasco, né? O Moisés jogou acho que em todos os clubes, né? Jogou no Fra, jogou no Botafogo, jogou no Fluminense, jogou no Vasco, jogou no Bangu. Acho que ele só não jogou no América. Não é igualzinho o Roger Waters, né? Igualzinho. Igualzinho. E tem aquele outro ator também que foi casado com uma brasileira, que é os córneos dele, como é que é o nome? Cabelinho grisalho, assim. Puta que parilha, hein? Liga aí o Bossa ali e diz o nome do cara lá que é parecido com o Roger Waters. O Crash trouxe aqui, então, uma pepita de ouro, né, cara? Conta a historinha aí, Crash. Pois é, o disco solo do um dos cabeças do Mars Volta, do Omar Rodrigues Lopes. Joga onde, cara? Ele deve jogar no Real Madrid. Esse disco vai pra lá, né? Saiu quando, esse disco? Ué, ele saiu há, acho que um ano e meio atrás. Não sei, não tenho certeza. E é Desorientação, né? Desorientação, disco quase todo instrumental. E pra quem gosta de Mars Volta... Não sei se é um prato cheio, mas vale a pena escutar. Llena Tem telefone aqui na rádio? 2221-029. A gente não falou nenhuma vez hoje, né, cara? É, pois é. Mas cara, não para de tocar. O telefone tá direto aí. Loucura, hein? Loucura total. E o site? Vai de site. E também? O site? www.radiocidade.fm. À direita o link do Ronca Ronca. Participe do programa da gente. É em cima da sua informação que a gente toca essa bagaceira aqui, né? Cristiano, é. Pra quem chegou agora ao Ronca Ronca, nós vamos até as 2 horas da manhã, estamos recebendo hoje a visita de dois amigos muito queridos que eu passei a ter nos últimos anos através de rádio, através de música, através das festas, então eu estou tendo o prazer de recebê-los aqui, que pra mim é uma satisfação. E a recíproca é verdadeira. Salve, salve, salve. Oi, Andy. Cristiano, então dá uma mais informação sobre esse disco do guitarrista do Volta. Nome, porque as pessoas querem saber essas informações. O nome do cara é Omar Rodrigues Lopes. E esse disco é um projeto paralelo dele, mas também tem uma doideira assim que você vê desde o primeiro disco do Mars Volta, né? É uma busca por sons e texturas, enfim, uma coisa experimental. Talvez o Mars Volta tenha sido responsável pelo lançamento do melhor disco do ano, até agora, pelo que eu já escutei. Esse último disco de agora é sensacional. Um som totalmente orgânico, psicodélico, progressivo, às vezes beira com uma série de referências, mas não é nenhuma delas, né? É uma verdade. Coisa que é muito interessante, que o Mars Volta, ele não consegue ser nada e ao mesmo tempo ele é tudo, né? E se você não avisar, isso vai ter gente achando que isso aí é o novo disco do Compaz Segundo, psicografado, de repente. Não, e vão achar que isso aqui agora que tá entrando é o novo disco do... do Yuzik lá, ou, né, alguma coisa assim, eletrônica. Tem umas bandas alemãs. Fica, esse é o mesmo bandas cara alemãs que tava tocando, né? É o mesmo cara. Isso, eu escolhi uma música que inclusive é a música mais diferente do disco, assim. É uma música bem latina, né? Provavelmente cubana, alguma coisa, que ele deve ter regravado em cima. Ele distorceu ela bastante e deve ter trabalhado em estúdio, trabalhou guitarra, né? Se você depois reescutar a música, quem estiver gravando o programa e quiser reescutar, vai perceber que tem muitas sonoridades ali, né? E em seguida vem essa aqui, ó. Por falar em sons pouco usuais, vou mostrar um disco que o Marcelão, outra figuraça, ouvinte nosso, colocou na minha mão. Eu não ia anunciar, não. Eu ia tocar pra rapaziada tomar aquele susto e depois eu dar o nome do responsável pela coisa. Mas já que nós estamos aqui com o guitarrista do Mars Volta criando essa sonoridade, o disco que nós vamos a seguir é uma das melhores coisas que eu vi recentemente. Vai parecer muito estranho o que eu vou dizer, mas é simplesmente o álbum genial do The Who Sell Out, lançado em 67, se não me engano, única e exclusivamente tocado da primeira à última faixa. Quem conhece o The Who Sell Out tem 1000 vinhetas da BBC de rádio, com todas as sonoridades, as músicas, as vinhetas, as interferências, tudo feito por uma única pessoa e única e exclusivamente através da voz. Já vou adiantar que não é aquela babaquice desses muquirana. Bob McFerrin. Esses matusquela que tem por aí. Esse disco é da Petra Hayden, que é filha do Charlie Hayden, ultra mega extraordinário baixista de jazz. Nós vamos ouvir um dos clássicos do Who, intitulado Mary Ann with the Shaky Hands. I dance with Cindy. Then I suddenly see Ronka Ronka. Mary Ann with the shaky hands. What they done to a man? Those shaky hands. Mary is so pretty, the prettiest in the land. Guys come from every city just to shake her shaky hands. Dorinda can cook, Jean reads books, É desorientação total. O disco abre assim, olha só. Mole não, meu amigo. Petra Hayden. The Who Sell Out, clássico da banda Pete Townsend, né? Aliás, teve uma participação boa para Meirelles no Live 8, né? Aliás, quem souber o nome do baixista, ele tocou com o Steve White, que é a batera do Style Council, né? Foi batera do Style Council. Uhum. Toca feito gente grande. E o baixista não é o Pino Paladino, que vem tocando com o Who já há bastante tempo, desde que o John Entwistle subiu. É um outro caboclo, e eu achei que deu uma pegada mais bacana pra banda. O Pino Paladino, um puta baixista, mas é um cara muito técnico, né? Muito cheio de nota. E o outro cara que entrou... Teve jornal dizendo que foi o melhor show. Apesar das ausências do Entwistle e do Keith Moon. Keith Moon. Não, mas foi bom pra caramba. O Who foi maravilhoso. O Pete Townsend tá um capeta, né, meu amigo? Tá. Então, é um demônio mesmo. O Alvinho, né? Quanto mais velho ele fica, mais capetado ele fica. Então, aqui ao fundo, Petra Hayden. Brincadeira, não. Guilherme colocou aqui no ponto um disco espetacular, né, meu amigo? Diga lá. Esse é um disco da Blood and Fire, um selo inglês do Steve Barron. O cara é uma enciclopédia viva de reggae. E tem uma... justamente uma enciclopédia do reggae, um livrão, um rough guide, que é referência para quem gosta dos sons lá da Jamaica. E essa é a melhor coletânea, que são versões em reggae de clássicos de soul, funk, americanos, que eles ouviam muito na Jamaica à época. Isso aí agora é uma versãozinha, entre aspas, de Curtis Mayfield, do primeiro disco deles, Darker Than Blue. The time has now come. Sweet daddy, who are darker than blue. Are we gonna stand around this town and let what others say come true? They're just good for nothing, they all figure. A boyish grown-up shiftless chin. Now we can hardly stand for that. Or is that really where it's at? Quanto tempo nós temos ainda, Demi? Olha o telefone aí, ó, direto. Quanto tempo? Quanto tempo? É, 1h10. Ah, é, já é. Acusaram aqui o recebimento da demo da banda Projeto Paralelo. Acabou de chegar aqui no estúdio. Acusar também o recebimento da demo do Lê Almeida, que sempre vem enviando um material muito curioso e bacana pra gente. Também acabei de receber aqui. Estamos cheios de demo, rapaziada, acreditando que a gente ouve, né? Brincadeira, a gente ouve, não só ouve como toca. Por exemplo, o do Lê, a gente já mostrou aqui, acho que umas duas vezes, sem ter ouvido antes. Cheguei e botei, você lembra? Aham. Uhum. Estamos aqui pra isso, né, Dani? Lógico. Aperta aqui. Proposta, é proposta. Alô. É. Que coisa, hein, Guilherme? Desorientação total. Por falar em banda, recebi um e-mail hoje falando das apresentações do grupo do Rio Grande do Sul, Cachorro Grande. Tá tocando aqui na rádio? Tá tocando, tá direto. Tá tocando? Tá direto. É, que eu até comentei aqui que a banda é muito bacana, né? Tem um visual, um som. Instrumental excelente. Instrumental, né? Excelente, pô, mas excelente. Eu tenho uma cisma com o cantor. Acho que ele grita demais. Eu também acho. Pô. Acha isso também? Eu acho. E até comentei que, pô, tem alguém que chegar pro cara e falar assim: meu amigo, você tem um potencial de voz bacana, né? Tem uma presença legal, uma onda legal. Mas, pô, procura cantar e não gritar, né? Dê exemplos aqui de possíveis gritadores sem ser Iggy Pop, Johnny Rotten, né? Os caras mais gritadores sem ser, e os caras cantam, né? Inclusive eles fizeram um acústico agora, né? Ah, é? Bandas gaúchas, né? Eu vi uma paradinha dessa. Ultraman, né? Ultraman com Falcão, Vander é isso? Wildner, é. É, Cachorro Grande. Legal pra caramba, né? Mas o Cachorrão toca no Teatro Odisseia, dia 13 de julho. Se perdida. Faz um pocket show na FINAC, na Barra da Tijuca, no dia 14, no dia seguinte. E no dia 16 de julho, eles se apresentam duas vezes no Rio de Janeiro. A primeira na Luna Cultural Gilberto Gil, lá em Realengo, né? E logo depois no Tulipão, em São Gonçalo. Evidentemente, o show da Luna é mais cedo, né? E foi muito bacana também ter assistido, eu vi um pedacinho do Fantástico naquela, tem uma reprise do Fantástico, né? Que o Fantástico, de vez em quando, dá umas... Dá umas cacetadas, né? Dá umas cacetadas muito boas, porque tem um pessoal ali que sabe, né? Da onde vem o apito do trem, né? É, durante anos a gente padeceu sem ter ninguém lá dentro que soubesse alguma coisa. E hoje em dia, eles têm uma turma boa ali. Não só o Zeca, mas um monte de outros, o Álvaro, enfim. E eles têm uma parada de mostrar documentários brasileiros, eles mostraram o documentário do Garnizé, que é o batera do Furto, que teve aqui com a gente, gente finíssima, né? O percussionista, o baterista. E o trabalho do Garnizé, conforme ele também falou aqui, é muito bacana nesse documentário. Esse documentário propiciou que o Garnizé virasse o Richard Gere, que é o outro cara parecido com o Moisés do Bangu e com o Roger Waters. Manja o Richard Gere? Manja. Não é os cornos do Roger Waters, assim, meio embriagado? Cuspido escarrado. Pô, brincadeira isso aqui, hein, cara? Deve ter gente que tá associando isso aí a algum motel, tal, Xadê, alguma coisa assim. Porque a Xadê regravou essa música. É. Do Timmy Thomas. É uma aula. Rock and Roll é uma aula. Jamais saberia. Cristiano, diga. Qual é a próxima pepita de ouro? La pepita de ouro. Já viu Bossa já no Hermes e Renato? Não, não, até a MTV tirou o Hermes e Renato de novo do ar. Tem o Bossa, que é um personagem, aquele sacaneio paulista, espetacular, cara. Pepita de ouro, o cara entrou lá no supermercado, ele ia no cinema, não sei o quê. Aí, pô, meu, uma puta pepita de ouro. Primeiro disco do Kennedy. La pepita. Ai, ai. Qual é a pepita? A pepita. Ih, rapaz, essa aí é sinistra, hein? Essa pepita aí é sinistraça. Eu conheço pouquíssimo, pra não dizer, não conheço nada. Sinistraça. Então dá nome, endereço, CPF, tamanho do pé, diz tudo aí. Um cara chamado Arthur Russell. Ele foi começou a gravar, assim, um multi-instrumentista, né? Ele começou gravando com David Byrne, proto Talking Heads, participou de toda a cena punk, final dos anos 70, e depois começou a se integrar na cena disco. É, foi um dos grandes produtores das músicas que rolavam na Nova York, final dos anos 70 também. É o Arthur Russell. Ele produziu muita coisa boa aí. E eu selecionei uma musiquinha aí que tem um pouco dos dois, assim, tem um riffzinho de guitarra, que pode ser, se encontrar alguma influência de punk, mas é uma música muito funkeada, muito, muito bacana. E como sempre, né, ou quase sempre, mais um lançamento da Soul Jazz, o selo Soul inglês, Jazz, não, Soul Jazz. Que garimpa essa rapaziada, como nós falamos, né? A mina das pepitas. A mina das pepitas, garimpou o Marcus Stewart de novo, não sei o quê, e fez esse disco bacana pra caramba do Arthur Russell, que eu nunca ouvi. Um disco elogiado em todas as revistas. E tem um da Studio One internacionais, caminho, né? Lá. Tem um Studio One novo vindo lá, o Lover's Rock. E a Soul Jazz, a gente já comentou aqui, o catálogo é basicamente, né? Reggae, prioritariamente, funk, 70% jazz, reggae, dub, deep jazz, funk, soul de New Orleans, segura, Arthur Russell. Ronca, ronca. Diego. Cidade. Mistureba sinistra, né, cara? Fantástico. Vamos dar uma passadinha no disco aqui pra mostrar. São várias gravações, várias épocas. A primeira, que é um espetáculo também, são várias épocas. Mas ele morreu de AIDS, né? Começo dos anos 80. Tudo isso é gravação anos 70? Final dos 70, começo dos 80. Thank you. Ele tocava cello, é? Ele tocava cello, ele era um multi... Ele foi budista, ficou num... Durante a infância dele, ele foi, parece que ficou anos num templo budista. Ele tem muita coisa... Na música dele, pelo menos nessa coletânea, tem muita coisa espiritual também. Não é só coisa dançante, não. Tem muita coisa introspectiva, muito bonita também. Arthur Russell. Que coisa, hein, rapaz? E dá pra perceber assim como que um sujeito desse influenciou, com certeza, um monte de gente, com certeza, um monte de tipo de som, né, de estrutura de música, composição, né? Pô, aqui tem New Order, tem, com certeza, com certeza, a Southern Rachel, que o Guilherme tocou, Gang of Four, Gang of Four, tem o diabo aqui, cara. O próprio Mark Stewart, né, que a gente tá, exatamente, falando aqui da máfia. E aí, Demi, quais são as últimas? Tá na hora, né, de apertar, né? E... Vamos falar com a direção lá, que esse negócio de apertar... A moça vai ficar nervosa, hein, cara. É um problema. Vai lá. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.